9962, acione identificação, desta vez chegada a Bomed 1 no paradigma 060. O ajuste em Salvador 0097. Via chegada para o 060, 0097, com 962. Azul 4082, descente para o level 050. Down to 050, Azul 4082. Eu aceito o cancelamento para o Mike Fox Sierra. Coloca o Mike Fox Sierra. Toma o IFR cancelado Azul 14262 para o 9500. O ajuste 1097. Pega o Mike Fox Sierra, copia o controle. Afirmativo, senhor. Marcando para 1500, ajustado em 2017. Vou na prova da rotatória, reposta conduzida com o campo. Ok, prova da rotatória. 21, décimo 9. Direita 219, 9128, boa. 0482, vector 4 space, maintain present heading 035, limit radial 280 Salvador VOR, descent 4000 feet, KNH 1017. Roger, maintaining present heading 035, limit radio 280 from Salvador VOR, down to 4000 feet, KNH 1017, descent 4082. Salvador 6200, está autorizado, após uma? Se autorizado, ele é TEC-SUI, reposta estabilizado, ajuste permanece no 017. Gente, autorizado, reposta estabilizado, 6200, obrigado. Mike Fox Sierra, reduza para fase de sequenciamento. Então, seu número 2 na aproximação, irá seguir um tráfego em aproximação para pistão no zero. Estabilizado, 6200. Já 6200, corre, 118, decimal 95. 118, decimal 95, 6200, obrigado, verdade. Pega o Mike Fox Sierra, confirma se quiser algum campo. Afirma aquilo. Não. Puxa, 6200, bom dia. Ajuste no 017. Confirme se tráfego já avistado. Autorizado pouso, visto no 0, vento 170 graus, 059. Livre, pouso na 10, 6200. 4082, via de intercept localizer crossing heading, 102,000 feet, via de IADS X-ray 1010, Initial 0017, report status. Roger. Doctor, 2003, clear to intercept localizer, then I have the report that's established as a part of the lady choose. O 1962 desça para 050, nível 050, o voo 0092. O 1962. 2 para 0. De 360 graus pela esquerda, 360 curto, reponte interceptando o final no 7. Bom, sumi é Juno, 060, 07, para Joy, localizer, runway 10, ILS X-ray, azul, 04082, join the localizer, X-ray runway 10. Azul 4082, contact Salvador Power, 118 decimal manifest. Roger. Salvador Tower, recorder, good morning, Azul 4082, join ILS, X-ray runway 10. Azul 4082, attention 7017, continue approach. Report on auto marker. Roger. Continue approach, altimeter set on 0017, report overhead, auto marker, Azul 4082. Qual localizador? Altamente operacional, então 474. Ah, obrigado. 9. Bom dia, autorizado da NEM, manteve-se no 0. Ali, manteve no 0, Azul 2759. Oxenê 6200, solo 33, direita 121, decimal 9. Direito, chama solo em 1219, Oxenê 6200. Vou passar na cidade do 97. Hitmark, condições de prosseguir evitando redução, informa a aeronave da Azul, Embraer 190, aproximadamente 10 milhas cabeceira no zero agora. Ok, adiantado. Gente, autorizado pouso, pistão no 7, vento 190 graus, 089, Mike Foxier. Azul 2719, autorizado decolagem, pistão 0, vento 190 graus, 099. Autorizado decolagem, no 0, Azul 2719. O 1962 dispara 2000 pés, está autorizado IADR TEC sul da pista no 0, ajuste no 0, 97, reposta está pisando. Está autorizado IADR TEC da 1-0, descida 2000, gol 1962, reposta está pisando. Rádio Azul 4082, continua pro TEC Spectrum, aí vai querer. Rádio, expecting, memory vacated, 4082. Azul 4082, I have in sight clear to land runway 10, wind 180 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, 0482. Michael Sierra, no solo aos 35, confirme empate seco. Change de taxa, acessação na frequência livre, Michael Sierra. Azul 2719, decolado aos 36, chame controle Salvador 120.8. 08, obrigado, 709. Azul 2719, a vez da contação de baixo, climb via San Juan, spot level 340. San Juan, via San Juan, element 340, azul 2719. Any chance to fly direct Savo, Azul 2719? Azul 2719, go ahead. Can we fly Savo direct? Direct to the position, Azul 2719. Direct Lida, thank you very much. Azul 4082, on the ground at 38. Vacate the runway by your right and contact Salvador ground 121, that's one liner. 1962, chame a torre, na sequência 1182195, bom posto. Obrigado, 1185, fechar, bom trabalho. Então, 4714, desça para 2000 pés, está autorizado, via da SXU da pista 90, o ajuste permanente no 097, reposte estabilizado. 2017, a SXU está autorizada, depois está estabilizada. 2000 direto ou compra o perfil? Pode levar a posição Duna, tá no 4714, reposta estabilizado. Duna, reposta estabilizado, 4714. 079. Ok, autorizado, poderia confirmar o vento, por favor, para o 062? 962? É, 170 graus, 62 é nosso. 962. 62, está livre, pousa na 10, 10, 2, 3, 3. 719, I contact with Theta 128.35, if I enable 125.1. 128.35.1251, Azul 2719, thank you, good day. Bono 962, solo aos 44, livre pista via Fox, chame solo 121, 129. Fox, 1219, ou 962. Autorizado pouso, pista 10, vento. 170 graus, 089. Repouso no zero, condição da pista, por favor. Pista, condição da pista, por favor, com a 704. Pista úmida, com a 704. Salvador, bom dia, o Gol 1556, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Gol 1556, bom dia, autorizado, alinhar e manter em Y0. Autorizado, alinhar e manter na 10, Gol 1556. TAM 4714 no solo aos 49, libere a direita, chame solo, 121, decimal 9. 121, 4714. Autorizada a decolagem, pista 10, vento 180 graus, 089. Autorizado a decolagem da pista 10, Gol 1556. Salvador, Oceano Aéreo 63, 56, informação isso. Oceano Aéreo 63, 56, acione identificação, voo ITAP, disponível 060. Eu ajuste em Salvador, 06, 063, 56. Salvador, Rogério Gol 556. O 1556, acione de contato com o radar na decolagem. Suba via saída Sanvo 1, Paneiro 360. Após 2000, pés para autorizar direto Leda. Ok, após 2000, direto Leda, subindo para 360, 1556. Para 2000 pés, autorizado IAD, foi da pista na zero, ajuste na zero, 16, reposte e estabilizado. Primativo 2016, reposte aéreo estabilizado, está 3604. Salvador, o Azul 5048. Azul 5048. Acione identificação, desta vez chegada a Bom Médio 1 para nível 070. O ajuste no 06. Via chegada para Bom Médio 1 com o ajuste no 06. frequência 128 decimal 35, alterna 125 decimal 1. 2835, 251, uma boa tarde. Chegando na 356, avança para 4.000 pés. Oi, a posição Duna. Chegando na 356, ajuste permanece. 4.000, pro de Duna, 1016, 6356. Utilizou 3604. 3604, chama turno, frequência 118 decimal 95. 1895, até daqui a pouquinho aí. Meio para 2000 pés, autorizado IAD, exor da pista 10, ajuste 1017. É posto estabilizado. 2017, autorizado ILS exor, reportar estabilizado, Xenés 6356. 04, 2 milhas de Simbra. Não, 3604, bom dia. Ajuste 1017. Tráfego alistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 160 graus, 08 nós. Livre pouso 10, tanto 3604. 02 agora, 10 horas, 8 milhas. O Nordeste passa nível 085, descido para 2.000 pés, um Alfa 318. 7548, fazendo descida 401, ajuste permanente no 0 para 3. Vai ter 5048, depois de informação sobre a posição Bonete, esquerda na 0 para 3. Já autorizado o desvio na Pro 0303, 0 Azul, 5048. Talvez após o desvio, consiga retomar a posição. Eu te reduzo para 230 mais. São 3745. Bom dia, mantenha o um ponto de espera da pista 10. Visual com o E2 acompanha a final. Visual. São 3745. Após a passagem do tráfego que pousa, autorizado, alinhar e manteve-se no 0. Após o pouso da aeronave da companhia, vai alinhar e manter no 0. São 3745. 3604, solo ao 04, direita 121 no decimal 9. Azul 5048, reduzir velocidade para 1970 nós, autorizado Varna Proa de Duna. Desça para 3.000 pés, ajuste 1.17.907. Gente, o Azul 5048 tinha retomado na Proa de SAP e está mantendo 2109, não pode manter a chegada? Fono 790, boa, autorizado, alinhar e manter, deixa no zero. Alinhar e manter, no zero, boa, 790. São 3745, decolado aos 05, chame o controle Salvador em 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360, cruzado Ledo. Ledo, 3745. Decolagem, dono 0, dono 790, decolagem. Ajuste no 0, 1 no 6, continua a aproximação, aguarde aí, vista livre. 1016, aguardando. Controle, CNL 0030. Confirma. CNL 330. Vou chamar 330, chegada com mais de 1, desse mantém o nível de voo 050, voo TAP. 050, voo TAP. Você está com o bolso operoso? Afirmativo, senhor. Bono 790, decolado ao 07, chame controle em 120, décima 8. 208 com 1790, grato. Boa tarde. Realmente. Oxenai 6356, autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 079. Autorizado pouso, pistão no 0, Oxenai 6356. Salvador, gol 1790, boa tarde. 1790, contato radar, saída PUC, nível 370. 370, gol 1790. Azul 5048, torre 2895. Torre 198, decimal 95, azul 5048. boa tarde, tá 3-1, questão, tá 9-0-7, ponte certo. Tá 9-0-7, boa tarde, condições iniciais da colagem 5 autorizado? Gama. Gente, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, na tela. Salvador, tarde, Azul 5048, final de 7 mil, estabilizado. Azul 5048, boa tarde, ajuste no 06. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Informação de tráfego 321 da TAM. Ingressando agora na pista no 0, preste em encerrar a rolagem. 7048, agora pista livre. Sinal 6356, solo Azul no 0, direita no 21, decimal 9. Azul 9, é a 350. TAM 9017, autorizado decolagem pista no 0, vento 180 graus, 07 nós. Autorizado decolagem, TAM 90, TAM 9017. Azul 5048, vento 170 graus, 079, autorizado pouso, pista no zero. Autorizado pouso, pista no zero, Azul 5048. Centro de Cia, sinal 2835. 2835, sinal 3745. Novembro é livre, acionar, reporte táxi. Gente, reporte no ponto de espera da Papa. TAM 9017-2, chame controle Salvador 120-8. 208, TAM 9017. Contato radar na decolagem, saiu do San Juan no nível 340. Autorizado nível 340, tá 9017. Autorizado ingresso, Eco 1 Novembro, reporte alinhado e pronto, cabeceiro 17. Azul 5048, no solo, Azul no 3, direita, 121, décima 9. Direita, 121, décima 9, 8, 0, 4, 5. Salvador, 3378, solicita desvio à esquerda, pro 040, está formatado. Gente. Luna 790, chame sempre Recife, em 125, décima 45. 2545, grato, quanta ambigou, 1790. Boa tarde, bom voo. O Xamé 330, desça para 2.000 pés sem restrições, autorizado ILS, reporta estabilizado. 2.000 sem restrição, autorizado ILS. Delta 3378. Estimativa, livre dos rios 3378. Obrigado. Alô, Eco Bruno November, autorizado a decolagem em pista 17, vento 210 graus, 059. Solita 3, correção, 9097, solicita pro ar, Monte Spa. Mantenha acima por hoje, Leda, tá 9097. Sendo Leda, tá 9017. 378, desça para 3.010, ajuste 1.016. Desce 3.000 com 1.016, 3378. Atenção do 3378, vamos acessar para o hotel através de TAP, e depois, se possível, voadora. Change, autorizado através de TAP Duna, reduzindo para 200 nós o 3378. Ok, está reduzindo 200 nós, mantendo a proa 040 até através de TAP após voadora, 3378. Boa tarde, Azul Novembro, decolado na sua escuta. Boa tarde, contato radar, saída Momo, sul para uma centena sem instruções. Saída Momo, ascendente uma centena, Xenemia 213, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 180 graus, 05 nós. Informação de tráfego, Papa Alfa 31, se afastando agora centro norte, sem interferência com sua aproximação, acaba de cruzar o campo. Sim, autorizado alinhar e manter pistão no zero, Xenemia 6213. Confirmando, autorizado alinhar e decolar pistão no zero, vento 170 graus, 05 nós. Xenemia 213, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 170 graus, 05 nós. O tráfego informado já está se afastando do centro norte, sem interferência com sua decolagem. Xenemia 013. Boa 9097, controle. Controle, tá 9097. Chame-se a Recife, engano 28, decimal 35, morro. 2835, Gratuita 9097. 3378, desce para 2000 pés, autorizado procedimento ILS, reporta estabilizado. 10-2000, autorizado ILS, X-Ray 10, vai reportar estabilizado 3378. Confirma? Autorizo o X-1, vem mesmo lá direto lá. Momo, autorizado Lapa, o Eco do Lama Vendor. Ah, faz o Momo Lapa, não mesmo. Puxa, né, 6213, decolado aos 21, chame controle Salvador, 120, décima 8. Chama controle de Salvador, 120, décima 8, chame 6213. 95, hoje, chame 330. 8954, 6330. Controle Salvador, bom dia, hoje é 6213, passando ao 2100, peço para 360, nação 1. 2103, contato na base, 16, autorizado pouso, pistão no 0, vento 210 graus, 049. Autorizado pouso não no 0, com 1016, acionário 6330. Do radar saída Sanvo, nível de voo 360. Presa direto Sanvo, por favor. Presa direto Lido, chama 213. Lido, muito obrigado, 360. Voo 9128, autorizado, LR, mantém Y0. Mantém, 9128. Poxa, né, 6330, no solo aos 25, livre à direita, chame solo 121, décimo 9. Livre à direita, chama solo 121, 9, acionado 6330.